Fecheiro 16. Querida Nete, quando eu desço para a casa do Arpo e da Sofia, é como nos velho tempo. Só que a casa é nova, abaixo do bar e muito maior que antes. Mas eu também sinto-me diferente e tenho um aspecto diferente. Levo umas calças azul escura e uma blusa de seda branca cheia de virtude. Um sapatinho raso, vermelho, e uma flor no cabelo. Passo pela casa do Sol e ele está sentado no alpendre e nem reconhece-me. Quando levanto a mão para bater na porta, eu ouvo um estrondo, parece uma cadeira a cair. Depois ouve brigar. O Arpo diz: onde é que já se viu mulher carregar caixão? É só isso, estou a tentar dizer. Pois bem, responde a Sofia, já disse, agora cala. Eu sei que ela é tua mãe, continua o Arpo, mas ainda assim, tu vai nos ajudar ou não? Diz a Sofia. Olha o aspecto que vai dar, diz o Arpo. Três mulherona a carregar o caixão quando deviam estar em casa a fritar galinha. Três dos nosso irmão também vão carregar, mas do outro lado, diz a Sofia. Pelo visto vão parecer trabalhadores do campo. Mas as pessoas estão habituadas a ver homem fazer essas coisas. As mulheres são mais fracas, diz ele. Pelo menos as pessoas pensam que são mais fracas. Dizem que são mais fracas. As mulheres devem levar as coisas com calma. Chora se queres, mas não tentes mandar. Tentar mandar, diz a Sofia. A mulher está morta. Eu posso chorar e levar as coisas com calma e carregar o caixão. E mesmo que tu não ajuda com a comida e as cadeiras e a reunião no fim, é isto mesmo eu tenciono fazer. De repente fica tudo muito calado. Passado um bocado, o Arpo diz muito baixinho para Sofia: para que tu é assim, hã? Para que tu achas sempre que tens de fazer as coisas do teu jeito? Uma vez perguntei para a tua mãe, quando tu estava presa. E o que é que ela disse? Pergunta a Sofia. Disse que tu pensa que o teu jeito vale tanto como o jeito dos outros. Além do mais, é teu. A Sofia ri. Sei que a altura é má, mas bati na porta. Oh, menina Sally, diz a Sofia, abrindo a porta de rede, que bonita você está. Não está bonita, Arpo? O Arpo me observa, como se nunca tivesse-me visto antes. A Sofia me dá um grande abraço e um beijo no queixo. Que é feito da menina Shug? Pergunta ela. Anda na estrada, digo. Mas ficou muito triste com a morte da tua mãe. Pois, diz a Sofia, a mãezinha lutou até no fim. Se há céu em algum lugar, ela está bem lá no meio. E tu, Arpo? Pergunto. Tu continua comendo? Ele e a Sofia riem. Imagino que a Mary Agnes não podia voltar desta vez, diz a Sofia. Ela esteve cá faz um mês. Devias-lhe ver com a Suzy Q. Ná, digo. Finalmente ela arranjou trabalho certo. A cantar em dois ou três bares na cidade. As pessoas adoram ela. A Suzy Q está tão orgulhosa, diz a Sofia. Adora as músicas dela. Adora o perfume, adora os vestidos. Adora usar o chapéu e os sapatos dela. E como vai ela na escola? Pergunto. Está a correr bem, diz a Sofia. Ela é esperta como um alho. Assim que lhe passou a fúria por a mãezinha ter-lhe deixado e descobriu que eu sou a mãe verdadeira da Henrieta, acalmou. Ela adora a Henrieta. E a Henrieta está boa? Má como as cobras, diz a Sofia. A cara dela parece sempre um temporal. Mas talvez lhe passe com a idade. O paizinho dela demorou 40 anos a aprender a ser simpático. Ele costumava ser mau para a mãe dele. Vocês vê muito ele? Pergunto. Mais ou menos o mesmo que nós vê a Mary Agnes, diz a Sofia. A Mary Agnes não é a mesma, diz o Harpo. Porquê? Pergunto. Não sei, diz ele. A cabeça dela está baralhada. Fala como uma bêbada. E sempre que vira, parece estar à procura do Grady. Ele esfuma muita erva, digo. Erva? Repete o Harpo. Que é isso? Uma coisa que faz as pessoas sentir bem, digo. Uma coisa que faz as pessoas ter visões. Uma coisa que faz as pessoas amar. Mas se fumar demais, deixa a cabeça fraca, confusa, com necessidade de agarrar sempre alguém. O Grady planta ela no quintal, digo. Nunca ouvi falar disso, diz a Sofia. Cresce na terra? Como uma erva daninha, digo. O Grady ficava com 2.000 metros quadrados se plantava uma fila. Cresce muito? Perguntou Harpo. Muito, digo. Acima da minha cabeça. Como uns arbustos. E qual é a parte que eles fuma? A folha, digo. E fumam isso tudo? Pergunta ele. Eu rio. Não, ele vende a maior parte. Você já provaste? Pergunta ele. Já, digo. Ele faz cigarros e lhes vende por 10 tostões. A boca fica a cheirar mal, digo. Mas vocês, quer experimentar? Se deixa nós loucos, não, responde a Sofia. Se é difícil uma pessoa se safar sem ser tola, imagina se for. É como o uísque, explico. É preciso ter cuidado. Uma bebida, de vez em quando, nunca fez mal para ninguém. Mas quando uma pessoa não consegue começar o dia sem pedir a garrafa, está numa alhada. Você fumas muito, menina Sally? Perguntou Harpo. Tenho cara de tola, respondo. Eu fumo quando quero falar com Deus. Fumo quando quero fazer amor. Ultimamente sinto que Deus e eu faz amor muito bem, com erva ou sem erva. Menina Sally, diz a Sofia chocada. Menina, eu estou abençoada, digo eu para Sofia. Deus sabe o que eu quero dizer. Nós senta de volta da mesa da cozinha e acende um cigarro. Eu lhes mostro como travar o fumo. O Harpo asfixia. A Sofia se engasga. Logo, logo a Sofia diz. Tem piada. Nunca ouvi esse zumbido antes. Qual zumbido? Pergunta o Harpo. Escuta, diz ela. Nós fica muito calado e escuta. E realmente ouve. De onde é que vem? Pergunta a Sofia. Ela levanta e vai ver lá fora. Nada. O barulho se torna mais alto. O Harpo espreita pela janela. Nada lá fora, diz ele. Eu julgo que sei o que é, digo. E eles dizem, o quê? Tudo, respondo. Sim, dizem eles. Faz todo o sentido. Bom, diz o Harpo no funeral, aqui vem as Amazona. Os irmãos dela também aqui estão, responde num sussurro. Que nome é que você lhe chama? Não sei, diz ele. Aqueles três sempre defenderam as malucas das irmãs. Até agora nada fez eles desistir. O que será que as mulheres deles têm de aturar? Eles entram todos em passo de marcha, abalando a igreja, e pousam a mãe da Sofia na frente do púlpito. As pessoas choram e abanam os leque e tentam não perder as crianças de vista, mas não ficam especadas a olhar para a Sofia e as manas dela. Fazem de conta que funeral é sempre daquele jeito. Adoro as pessoas. Amém. Querida Nete, a primeira coisa que eu reparo no Sol é estar todo lavado. A pele brilha, tem o cabelo penteado para trás. Quando ele passa pelo caixão para ver o corpo da mãe da Sofia, para e lhe sussurra qualquer coisa. Lhe dá uma palmadinha no ombro. Quando volta para o lugar dele, me olha. Eu levanto o leque e olho para o outro lado. Nós foi para casa do Arpo depois do funeral. Sei que você não vais acreditar nisto, menina Sally, diz a Sofia. Mas o Sol parece estar a tentar ser religioso. Diabo como ele, respondo, só lhe resta tentar. Não vai na igreja nem nada, mas já não critica tanto os outros. E trabalha muito agora? O quê? Digo. O Sol a trabalhar? A sério? Está nas terras desde que o sol nasce até que se põe. E limpa a casa como uma mulher. Até cozinha, diz o Arpo. E mais, lava os pratos no fim. Não, digo. Vocês ainda devem ter erva no corpo. Mas ele fala pouco e não procura muito as pessoas, diz a Sofia. Só pode ser a loucura a chegar, digo. Nesse momento, o sol se abeira. Você estás boa, Sally? Pergunta ele. Ótima, digo. Olho nos olhos dele e vejo ele tem medo de mim. Ainda bem, penso. Deixa ele sentir o que eu senti. A Shug não veio contigo desta vez? Pergunta ele. Não, respondo. Ela tem de trabalhar. Mas ficou triste com a mãe da Sofia. Qualquer pessoa ficava triste, diz ele. A mulher que pôs a Sofia no mundo fez uma grande coisa. Eu não digo nada. O funeral foi bonito, diz ele. Pois foi, concordo. E tantos netos, diz ele. Bom, 12 filhos, todos eles ocupados a se reproduzir. Só a família enche a igreja toda. Pois enche, digo, é verdade. E tu fica quanto tempo? Pergunta ele. Talvez uma semana. Tu sabe que a menina do Arpo e da Sofia está muito doente? Não, não sabia, digo. Aponto para Henrieta na multidão. Ela está ali, digo. Parece bem. Sim, parece bem, diz ele. Mas tem uma espécie qualquer de doença no sangue. O sangue lhe entope nas veias de vez em quando. E lhe deixa doente como um cão. Julgo que não vai se safar, diz ele. Santíssima vida, digo. Pois, diz ele, é muito duro para a Sofia. Além do mais, ainda tem de tratar daquela menina branca que ela cria. E agora a mãezinha dela vai e morre. A saúde também não é lá grande coisa. E a Henrieta é o osso duro de roer, doente ou com saúde. Ah, ela é danada, digo. Depois lembro uma das cartas da Nete sobre as doenças que as crianças apanham no lugar onde ela está, na África. Tenho a sensação que ela falou sobre coágulos no sangue. Tento lembrar o que ela disse que os africanos faz, mas não consigo. Falar com o Sol foi uma surpresa tão grande. Não consigo pensar nada. Nem sequer uma coisa para dizer a seguir. O Sol fica parado à espera que eu diz qualquer coisa olhando para a casa dele. No fim ele diz, boa tarde, e se afasta. A Sofia diz, quando eu fui embora, o Sol passou a viver como um porco, tão trancado em casa, a casa até fedia. Não deixava ninguém entrar até que o Arpo arrombou a porta. Limpou a casa, arranjou comida, deu banho no pai. O Sol estava fraco demais para resistir e abatido demais para se preocupar. Não conseguia dormir, diz ela. Dizia que ouvia morcegos na noite do lado de fora da porta. Outras coisas a chocalhar na chaminé. Mas o pior era ter de ouvir o coração bater. O coração funcionava bem enquanto era dia. Mas assim que chegava à noite, enlouquecia. Batia com tanta força, o quarto até abanava. Parecia um tambor. O Arpo foi dormir lá a casa com ele muitas noites, diz a Sofia. O Sol se encolhia todo num canto da cama, com os olhos pregados nos móvel, para ver se avançavam para ele. Você sabes como ele é franzino, diz a Sofia. E o Arpo é grande e forte. Pois uma noite eu fui lá à casa dizer qualquer coisa no harpo e os dois estava deitado na cama a dormir profundamente. O harpo com o paizinho dele nos braços. Depois disso, ele começou a sentir coisas pelo harpo de novo, diz a Sofia. E logo, logo, nós começa a construir a nossa casa nova. Ela ri. Mas eu disse que foi fácil? Se disse, Deus mandava eu cortar uma vara para fustigar-me. O que é que fez ele arrebitar? Pergunto. Diz ela. O harpo obrigou ele mandar para você o resto das cartas da tua mana. Logo, logo, ele começou a melhorar. Você sabes que a maldade mata, diz ela. Amém. Minha querida Sally, por esta altura já eu esperava estar em casa, a olhar para a tua cara e a dizer, Sally, és mesmo tu? Tento imaginar as rugas e os quilinhos a mais que os anos te terão trazido. Ou como será que penteias o cabelo? Eu, que era uma magricela cheia de ossos, tornei-me bastante rechonchuda e tenho alguns cabelos brancos. Mas o Samuel diz que me ama rechonchuda e grisalha. Isto surpreende-te? Casámo-nos no outono passado em Inglaterra, onde tentámos arranjar ajuda para os olincas junto das igrejas e da sociedade missionária. Enquanto puderam, os olincas ignoraram a estrada e os operários brancos, mas acabaram por ter de lhes ligar, porque uma das primeiras coisas que os operários fizeram foi anunciar às pessoas que tinham de ser transferidas para outro lugar. Os operários queriam usar o espaço da aldeia como sede da plantação de borracha. É o único ponto num raio de quilómetros com uma reserva constante de água doce. Protestando, os olincas, juntamente com os missionários, foram levados à força e instalados num troço de terra estéril, que durante 6 meses por ano não tem água. Durante esse tempo, têm de comprar água aos plantadores. Na estação das chuvas há um rio, e eles estão a tentar escavar buracos nas rochas vizinhas para fazer cisternas. Até agora, recolhem a água em bidões de combustível usados que os operários trouxeram. Mas a coisa mais horrível que aconteceu teve a ver com a folha de telhado que, como devo ter descrito, as pessoas veneram como um deus e usam para cobrir as cubatas. Pois bem, nesta faixa estéril de terra, os plantadores ergueram os barracões dos trabalhadores, um para os homens e outro para as mulheres e crianças. Mas como os olincas juraram nunca viver num alojamento que não estivesse coberto pelo seu deus folha de telhado, os operários deixaram os barracões desprotegidos. Depois começaram a escavar por baixo da aldeia olinca e tudo o que havia à volta no espaço de quilómetros, destruindo todas as hastes de folha de telhado. Ao fim de umas semanas quase insuportáveis, debaixo da torreira do sol, acordámos um dia com o barulho de um grande camião a parar no complexo. Vinha carregado com chapas de zinco. Olha que tivemos de pagar o zinco, Sally. O que levou o pouco dinheiro que os olincas tinham conseguido juntar e quase deu cabo do dinheiro que o Samuel e eu tínhamos posto de lado para os estudos dos meninos quando voltarmos para casa. O que planeamos fazer todos os anos desde que a Corrine morreu. Só que estamos cada vez mais envolvidos nos problemas dos olincas. Não há nada mais feio do que chapas de zinco ondulado, Sally. E enquanto se esforçavam por instalar aqueles telhados de metal feio, frio, duro e brilhante, as mulheres ulularam ensurdecedoramente de mágoa. Um pranto que ecoou nas paredes das cavernas, num raio de quilómetros. Foi nesse dia que os olincas admitiram a derrota, pelo menos temporariamente. Embora os olincas já não nos peçam nada, a não ser que ensinemos os filhos deles, porque já perceberam até que ponto nós e o nosso Deus somos impotentes, o Samuel e eu decidimos que temos de fazer alguma coisa para reparar esta última afronta. Apesar de muitas das pessoas de quem nos sentíamos próximas terem fugido para se juntarem aos Mebeles, o povo da floresta que vivem no interior da selva, recusando-se a trabalhar para os brancos e a ser governados por eles. Por isso, lá fomos nós com os meninos para a Inglaterra. Foi uma viagem incrível, Sally. Não só porque já quase nos tínhamos esquecido do resto do mundo e de coisas como navios e lareiras e candeeiros de rua e papas de aveia, mas também porque connosco, no navio, ia a missionária branca, de quem tínhamos ouvido falar anos antes. Tinha-se reformado do trabalho das missões e regressava à Inglaterra para lá ficar a viver. Viajava com um menino africano que apresentou como neto. É claro que era impossível ignorar a presença de uma senhora de idade acompanhada por uma criança negra. O navio ficou em polvorosa. Sempre que ela e o menino passeavam sozinhos pelo convés, grupos de brancos calavam-se à sua passagem. Ela é escancelada e desenvolta, de olhos azuis e cabelo cor de prata e erva seca. Tem o queixo curto e, quando fala, parece gargarejar. Vou a caminho dos 65 anos, disse-nos ela, quando demos por nós a partilhar mesa ao jantar, uma noite. Passei a minha vida quase toda nos trópicos, mas, disse ela, vem lá uma grande guerra, maior do que a que estava a começar quando me vim embora. Vai afetar muito a Inglaterra, mas havemos de sobreviver. Perdi a outra guerra, disse ela. Faço questão de estar presente nesta. O Samuel e eu nunca tínhamos pensado propriamente em guerra. Ora, disse ela, os sinais estão bem claros em toda a África. Creio que na Índia também. Primeiro, eles constroem uma estrada que leva ao sítio onde estão as reservas. Depois, abatem as árvores para construir navios e móveis para os capitães. Depois plantam nas terras coisas que não se pode comer. A seguir, obrigam as populações a trabalhar nelas. É o que está a acontecer em toda a África, disse ela. Julgo que na Birmânia também. Mas o Harold e eu decidimos vir embora. Não foi, Harry? Disse ela, dando um biscoito ao menino. A criança não disse nada, limitou-se a mordiscar o biscoito, pensativa. Daí a pouco, o Adam e a Olivia levaram o menino a explorar os botes salva-vidas. A história da Doris, a senhora chama-se Doris Baines, é interessante. Mas não te vou cansar com isso. Já bem basta nós termos acabado por nos cansar. Ela nasceu numa família muito rica de Inglaterra. O pai era o Lorde não sei das quantas. Passavam a vida de festa em festa, todas elas maçadoras. Ela queria escrever livros. A família era contra, completamente contra. Queriam que ela se casasse. Casar-me eu? Troçou ela. A sério, ela tem umas ideias estranhíssimas. Fizeram de tudo para me convencer, disse ela. Nem imaginam. Nunca vi tantos rapazes insonsos na minha vida toda, como quando tinha 19, 20 anos. Qual deles mais aborrecido do que o outro? Haverá alguma coisa tão maçadora como um inglês de classe alta? Disse ela. Fazem-me lembrar cogumelos. Bom, ao longo de um sem fim de jantares, porque o comandante nos sentou sempre à mesma mesa, ela não se calou. Parece que a ideia de ser missionária lhe veio à cabeça uma noite, quando se preparava para mais um encontro amoroso entediante e estava deitada na banheira a pensar que um convento seria melhor do que o castelo onde vivia. Lá poderia pensar, poderia escrever, poderia ser dona do seu nariz. Mas espera, como freira não. Não seria dona do seu nariz. Estaria amando de Deus, da Virgem Maria, da Madre Superiora, etc, etc. Ah, mas e se fosse missionária? Sozinha, nos confins selvagens da Índia? Pareceu-lhe o paraíso. E assim sendo, ela cultivou um interesse piedoso por pagãos. Enganou os pais, enganou a sociedade missionária, que ficou tão fascinada com o seu domínio das línguas, que a mandou para a África. Foi azar, onde começou a escrever romances sobre tudo o que existia à face da terra.